Mike India Lima, prossiga descida em condições visuais, ajuste no 0 no 7. Mike India Lima, ao cruzar o 050, tem a frequência livre, não há tráfego reportado no setor. Salvador, boa noite, gol 9240 na final ILS X-Ray, baixa travada. Gol 9240, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 150 graus, 08 nós. Voltímetro 1098. Sempre pouso, pista no zero, gol 9240. O Gol 9240. Apenas para cheque, eu vou fazer um cheque com a pistola de sinalização. Caso receba, só acusar. Vou fazer um teste de quê? Pistola de sinalização. Ah, pode tirar. Já fez o teste pro 9240? Entendeu? Não. Gente, então. Obrigado. O 9240, seu solo aos 35. Libera, chama o solo em 121, decimal 1. Liberando 121, 9240, obrigado. Torre de controle de Salvador, boa noite, Papá, meu ex-Bravo Whisky, passou Duna, estável, ele é as pista 10. Whisky, Bravo Whisky, reporte, passou no estero, três checados. Ok. Passou o externo, baixou e travou as rodeiras, whisky Bravo Whisky. Whisky Bravo Whisky tem condições de fazer uma base bem curta aí pra final do 17. Informa o Bang da Gol, a retaguarda aí, 5 milhas atrás. Negativo, amigo. Esse horário aqui também tá treinamento de tripulação aqui, o super capitão César do treinamento. Tá, vamos acelerar aqui, ok? O máximo possível tentar livrar bem rapidinho aí pra não atrapalhar o gol. Sem problemas então, prossegue pra 1-0 então. Positivo, vamos agilizar aqui. Sem problemas, o Whisky Bravo Whisky, o altímetro 1-0 no 8, o vento no 50 graus, 09 nós. Entendido, já baixado travado, confirma? Positivo, baixado travado. Livre pouso, pista 1-0, 1-50 graus, 09 nós. 3.005 metros à disposição. Obrigado. Salvador, bom, 246, número 2 na aproximação, altímetro 10 no 8. Já baixado travado? Sim, baixado, checado, gol 246. Continua a aproximação, guardando pista livre, Liejet 60 precede. Obrigado, gol 246. 3305, repórter marcador 0, baixado travado, altímetro 10 no 8, é o número 3 na aproximação. Confirme. Reporte ao externo e reporte na baixa travada. Sente. Bom, meu Whisky Bravo Whisky, seu solo aos 4-0. Direito no 21, décimo 1. Afirmo, muito grato aí. Uno 246, autorizado pouso, pista no 0, vento no 50 graus, 07 nós. Livre pouso no 0, com 1-246. Salvador, boa noite. Trip 5216, vamos esperar a guarda no próximo. 15216, mantém, vamos esperar. Passando externo, TAM 3305, baixou e travou. TAM 3305, na aproximação, aguarda na presa da pista livre. Aguarda. Uno 246, seu solo aos 42, direito, 121, décimo 1. Passando 3305, autorizado pouso, destino 0, vento 140 graus, 079. Seu altímetro 1008. Livre pouso, destino 0, TAM 3305. Trip 5206, visual com Airbus da TAM na curta final, destino 0. Visual caminho. Após a passagem do Airbus da TAM na curta final, destino 0, ali mantém capítulo 10, trip 5206. Após a passagem do Airbus ali, mantém 1-6, 1-0, 3-5-2-1-6. Salvador Tower, trip 5515. Reporte, please. Call me crossing the Alta Marca. It's to trip 5515. Trip 5515, report to Alta Marca, Glen Gear, Dan Locker. We're okay. Na 3305, seu solo 44, direita 121, décima 1. Direita 211, obrigado. Trip 5216, autorizada a decolagem, pressionou 0, vento 160 graus, 0620 nós, altímetro 1018. Autorizado o cruzamento da pista no 735 até o 45. Whisky, Bravo Whisky. Boa noite também, bom descanso. Automark 35515. Land gear near Lockett. Affirm. Trip 5515, cleared to land runway 10. Altimeter 1018, wind 160 degrees with 06 knots. Clear to land 5515. Trip 5206, decolado aos 4 meses de Salvador. Controlling 1 no 9, 8. Bom voo. 98, obrigado, boa noite, trip 5216. Torre, boa noite. Azul 4235, final de 9 milhas. Azul 4235, reporte marcado externo, baixada travada, altímetro 1018. Reportará. externo, baixado e travado, 4235. Aguarde apenas a pista livre, entendido, baixado, travado. 5. Trip 55 no 5. Trip 5515, on the ground at 4, 9, when you vacate, contact you 121 on the small 9. Wake up. Azul 4235, autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus, 08 nós, altímetro 10 no 8. Livre pouso, 4235. Tower to Tower, 2518, with another 2 in approach. 25218, altimeter 7018, report out marker, land gear now in locker. Out the marker, with form 5218. Azul 4235 no solo 51. Ao liberar a pista, chama o solo 219. Azul 4235 copiou a torre. Esse é o Azul 4235. Passe em automarker, land gear down lock, trip 5218. Cemetery 1018, wind 140 degrees, 08 knots. Clear to land runway 10, trip 5218. Clear to land, trip 5218. Torre Salvador, eu vou no 888, próximo ao 372, 2006. O gol no 888, reporte marcado externo, baixado travado, altímetro 10 no 8, o número 2 na aproximação. Chamará no externo, fixo sinal, 888 no 372. Chamou aí 121 no decimal 1? 121. Passando fixo final, 3888 da Gol. Afirma o gol no 888. Quando na aproximação, aguardando pista livre. A TR da Trip o precede. Tá ciente do tráfego, Trip 8. Reporte para o táxi, Charlie Alpha Tango, 1018 altímetro, 1098. Salvador, boa noite, voo 1170, 5 milhas para a Duna. Vicente, repórter externo baixado travado, voo 1170. Repórter. Trip 52, 18, seu solo 54, direito 121, decimal 1, solo. Libra pela direita, solo 121, trip 52, 18. Agilizando o máximo possível. Já livrou 52, 18. Voo no 888, vento 140 graus, 0619, autorizado pouso, pista 10. Ele pousa na 1088. Oxenê 6224 na escuta da Torre Salvador. Boa noite, 6224, tá uma milha do Stein, para baixar e travado. Continua a aproximação, aguardando pista livre, altímetro 10118, Oxenê 6224. 6224. Voo no 888, seu solo 56, libera a pista e chama o solo em 121, décima 1. 121, 121, décima 1, agilizando a liberação. 211, agilizando, voo no 888. Oxenê 6224, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 0612 a nós. Livre pouso, Oxenê 6224. Charlie Alpha Tango, repórter no ponto, espera altímetro 1018. Eu te aguardo para decolagem. Voo no 1170 Torre? Prossiga. Informa o helicóptero Esquilo. O mesmo irá decolar da pista que auxiliar comprou a norte inicialmente, não interfere na sua aproximação. Peço para informação de tráfego. Ah, sim, a gente vai passar o externo no momento. Charlie Alpha Tango, vento 150 graus, 0612 a nós. Inicialmente decola com proa norte. Charlie Alpha Tango. Pode falar do solo, Charlie Alpha Tango. O voo no 1170 agora apenas a pista livre. O foco é 100 da Bianca, acaba de tocar o solo. Gente. Tango fora. Charlie Alpha Tango da presente pro noroeste, aguardando transferência. Decolado Salvador 58. Da presente pro noroeste, Charlie Alpha Tango, transfere pro controle? Aguarda transferência. Aguarda, Tango. Oxenê 6224, seu solo 58, libera a pista, chama o solo 121, décima 1. 219. Gol 1170, autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus, 079, só o altímetro permanece no 08. Livre pouso, 1018, 1170. Confirmando, baixar travado. Afirmo, baixou, travou. Certo. Charlie Alfa Tango, da presente, transfere o controle em 199.8, bom voo. 1980, grátis. Dois Salvador, gol 1970, estabilizado visual. 2,5 para o Stan. Gol 1970, tráfego avistado, altímetro 1018, confirmando, já baixado travado? Ainda não. Repórter externo então, baixado travado, gol 1970. Pode estar. No solo aos 0100 Zulu. Direita, 121, décima 1. 211 ao livrar, 1170. Passando externo baixado e travado, 1970. 1970, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 140 graus, 08 nós. Ciente leve pouso, pista 10, gol 970. Uno 970 no solo ao 03, ao livrar à direita, troca para 121, décima 1. Sim, já, professor.